Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco e, claro, com a presença de todos, a formação original do podcast Wide, né, comigo, o Pedro Mugart e o Hélio Lima. Então, por favor, senhores, dê as boas-vindas aos nossos ouvintes aí, começando com o Pedrão. Bom, boa tarde, né, bom dia e boa noite para os ouvintes aí, voltando depois de um final de semana movimentado da NASCAR, vamos dizer assim, né, e... Esperamos aí uma boa gravação de programa hoje, com algumas polêmicas, inclusive. Então, amigos, acho que depois de quase um ano, né, de volta aqui ao lado do Pedro, né, ele tem muita coisa para falar sobre a prova da Xfinity, principalmente no último domingo. Bom, essas aí foram as boas-vindas do Elião e do Pedrão, né? Então, vamos começar aí com as perguntas dos nossos ouvintes. Por favor, pessoal, apenas 4 perguntas essa semana, sejam mais criativos e mandem perguntas para nós, tá? Pode mandar até receita de bolo aí, que nós vamos também falar receita de bolo se for o caso. Enfim, lá no site NASCAR só para fãs, no nosso podcast, como sempre, é um relato. O cachorro já começou, me desculpa, mas é que a gente tava tendo um corrido aí, eu achei engraçado o comentário do cachorro. A Laika Latina, né, fazendo a sua participação aí. Mas, enfim. Conta a história. Conta a história pra ilustrar aí. Tem que contar a história. Lá no WhatsApp, no grupo WhatsApp lá do Café com Velocidade, né? Eu vi alguns participantes do grupo lá reclamando com o Thiago Raposo, né? Com a Babi lá, falando que tinha muito barulho, escutava som de teclado e tal. Que não é acostumado a ouvir isso no Café com Velocidade. Aí eu fiquei pensando. Ainda falei assim, pessoal, até parece que nunca ouviram o Triwide, né? Aí todo mundo falou assim, mas o Triwide é diferente, já tá acostumado. Então, né, ô Pedrão, já tá aí, já começando no comecinho aí agora do terceiro bloco, a Laika fazendo a sua participação no nosso podcast, como sempre fez aí, né? As histórias aí nossas aí que vamos juntando ao tempo. Bom, primeira pergunta do Jonas Leat Berto, ele pergunta o que acontece... Né, com o Tadinho em 2017, caso ele não conseguir um carro na Shields para correr full time na Speed Cup ano que vem. Bom, essa pergunta é muito fácil de responder, né? Ele vai conseguir porque a equipe é do vô dele, então ele vai correr. Pode ser que talvez não consiga patrocínio, né? Mas aí é já outra história. Talvez o vô dele banque ele aí, se for o caso de 3, 4, 5 corridas. Mas patrocínio com certeza deve conseguir. Pedro. Ah, não, o Dillon, acho que ele vai, né, o Ty, nesse caso, né, agora tem 2 Dillon, provavelmente, na Cup. Ele já anunciou que vai correr, sim, na Sprint Cup, que não vai fazer mais Xfinity. Mas o time ainda não anunciou, né, o primeiro anúncio foi feito, a gente vai falar disso posteriormente sobre o Ryan Newman. Mas, assim, eu não vejo dificuldade. O Ty tem patrocínios já há algum tempo com ele na Xfinity, provavelmente alguns vão subir. E alguns que estão apoiando algumas provas do Ty devem migrar para o... Algumas provas do Austin devem migrar para o Ty, né? A Sirius lá, que é cereal matinal, eu acredito que vai ficar com o Ty. E algumas provas do Dillon, já, do Austin, ela já patrocina. E alguns outros patrocinadores pontuais, assim, já que o Austin tem a Down, né? E eu acho que ela provavelmente deve investir um pouco mais. A Katia a gente já sabe que vai ficar com o Newman. E o Newman e o Menard não tem dificuldade de patrocínio assim como o Austin. Então vai ser alguma gerência ali do time para direcionar os patrocinadores pro Ty Dillon, né? Tirando um pouco do Austin, que ele já tem um volume grande já de patrocínios, né? A Down, se eu não estou enganado, já faz 21 corridas com ele. Então acho que não vai ter dificuldade não. Nisso aí, a Richard Childress, ela tá bem ancorada. O Newman, além da Cat, tem muitos patrocinadores pontuais também. Tem a Grinder, tem outras empresas juntos. Então, acho que questão de patrocínio não vai ser difícil, não. Eu acho que o anúncio do Ty provavelmente vai ser para full time também. Mas ainda não foi feito. Só cumprimentando aqui, né? Atualmente, o Ty vem fazendo provas no carro do McDowell, né? 95, né? Se eu não estiver enganado, né? Não tá não, Elião. É 95 mesmo. Oi, Léo. É 95 então, mesmo. Isso mesmo. E só emendando aqui, desculpa te cortar, Elião. Foi contratado um novo carro chifre pra ele, né, o Lambert. Esse carro chifre aí trabalhou nos últimos anos com o Jeff Burton. Então, provavelmente pode ser nesse charter, né? No carro 95, né? em algumas provas, em algumas provas, até essa equipe da Levine Family coloca um segundo carro, 59, pode até haver um acerto ali entre eles, né? A RCR dá um apoio para eles colocarem até um segundo carro em algumas provas, né? Outra opção também para o Thay entrar, né, de charter, né? Seria um charter que atualmente é do Michael Adams, né? Que é da equipe do Jay Robson, né? Acho que do carro 98, né? Pode ser feito um acerto ali. E também o carro 7 da Donny Baldwin, né? Que não tem piloto definido, né? E até semanas atrás, até o Thay substituiu o Regan Smith, né? Você pode fazer um acordo com essa equipe, né? Que ela alugue o charter, daí você vai lá e dá uma ajuda por trás, né? A RCR tem alguma ligação com esses times, pode ser nessas vagas, né? E seria uma quarta operação da RCR, né? Olha, essa seria uma das saídas aí, ou até mesmo, né, fazer como a Audi Brothers faz nesse ano, né? A Audi Brothers, ela corre toda a corrida aí com a faca no pescoço, porque ela não tem um charter ainda, ela tem que se classificar sempre por velocidade. Tô falando do carro 21 do Ryan Blaine. Então ela não preferiu não filiar ninguém aí, buscar apoio de ninguém, e nem alugar, nem comprar, nem tentar fazer nada. Ela realmente corre com a faca no pescoço aí. Pode ser que alguma corrida aí atrapalhe alguma coisa, chova, sei lá, acontece algo de diferente aí. O carro 21 pode chegar até ficar fora de corrida. Não vem acontecendo isso ultimamente, porque nós estamos vendo aí um grid bem magrinho, né? O Entolish aí sempre sai na terça-feira, e sempre sai na segunda, né? Terça, no máximo na quarta, é confirmado. Então a gente tá vendo aí no máximo 41 carros, 42 às vezes, mas é muito raro ver 42, sempre 41 carros que estão sendo inscritos aí no final de semana. Por exemplo, nesse final de semana. Só terminar aqui, perdão. Nesse final de semana agora, por exemplo, não tivemos nenhum carro a mais inscrito, foram realmente 40 carros inscritos. Então talvez aí a RCR tentar realmente fazer o mesmo que o Audi Brothers faz, tentar correr com o carro sempre com a faca no pescoço. Talvez ela faça isso, mas não sei. Mas eu penso que ela realmente ela vai buscar apoio, né, num carro menor aí, com a Jay Robson ou com qualquer outra equipe menor aí, que sempre tá dando sopa com o carro que anda fim de pelotão, para ver se até se o carro consegue ir mais para frente um pouco. Pedro, Elion. Não, eu queria comentar só até a respeito. Pô, foi interessante você ter tocado nesse assunto da Audi Brothers aí. Até na época, né, do lançamento das vagas de charter, houve uma crítica bem contundente assim, com relação à NASCAR, por ter deixado a equipe mais velha do automobilismo, né? Não estamos falando da equipe mais velha da NASCAR, assim, mas estamos falando do automobilismo. Tirando as empresas, as equipes de marca, a Wood Brothers é a empresa mais antiga em atividade no automobilismo mundial. Ela tem 60 anos, já mais de 60 anos de história, né? Então, assim, foi para mim uma sacanagem, mas foi imposto uma regra, né? Que teria que ter tentativa consecutiva nos últimos anos e ela tava fazendo só part-time. Optou por não comprar, só que tem um bom piloto, tem uma grande estrutura, inclusive como time antes de se filiar a Penske. Inclusive, então, assim, tá indo, tá caminhando com as próprias pernas, vai ter vaga por pontos já, com certeza, não fica de fora também pelos números de largada, então ano que vem também já tá garantido. Agora a RCR, eu acho que ela vai vir com 33 no carro do Thay Dillon, e não creio que ela vá comprar vaga. Eu acho que ela vai fazer como a Wood Brothers. Eu acho que vai deixar para comprar lugar em casos específicos, caso o Thay não consiga se classificar. Só aproveitando aqui para falar, né, da equipe mais velha aí do grid, pessoal, a Audi Brothers, ela nasceu lá em 1953. Quem fez as primeiras corridas foi o Greenwood, né, que é um pai da família aí, se eu não me engano, o avô do Leonard, eu não lembro direito. Era o Morgan Schipper que tinha feito, Leonardo, as primeiras corridas? Oi? Era o Morgan Schipper que tinha feito. Não, ele foi um pouquinho depois, Elião. Ele foi mais tarde um pouco. Mas ele também é velho desse cara aí. Ele é um dos caras que tá vivo ainda, dessa época bem antiga aí. São 63 anos de equipe, tá? Que eles estão aí na atividade aí. Ele até hoje soma 98 vitórias, 341 top 5, 532 top 10, 116 poles e 24.567 voltas lideradas. Então é número, são números expressivos aí, e são 63 anos de história. E é, uma equipe, é um time, né? Nós falamos time na NASC. É um time aí que permanece sem charter e permanece de fora aí da fatia do bolo, que sempre está engordando cada vez mais ali. Elião. Uma perguntinha pro Pedro Mugarte, né? Aproveitar a oportunidade. Isso aí faz tempo que eu tô querendo perguntar para ele, né? Não, aproveitar a oportunidade do podcast. Campeão. Não. O que, que ele acha dessa regra do charter? Se foi necessário? Se não, você também não acha que acabou sacaneando algumas equipes, novas equipes, como a Hillman, né? Que era aquele carro 40. Você acha que foi necessário? Ou foi uma coisa equivocada da NASCAR? Ah, Hélio, assim, boa pergunta, inclusive, eu não tive oportunidade de comentar muito a respeito na época, porque eu tava ainda na fazenda, né, e tava offline, mas eu acho que a regra é importante para fortalecer as equipes. É, independente de quanto tempo a equipe tá na NASCAR, então por isso que a Wood Brothers acabou sendo prejudicada, porque se a gente for lembrar que num período curto de tempo, a gente teve, por exemplo, equipes como a Yates, né, que já tinha muitos anos de mercado, algumas outras equipes foram englobadas, as equipes mais antigas, tipo Junior Johnson, que era um grande chefe de equipe, hoje não tem mais relação com a NASCAR, então a NASCAR teve uma perda muito grande em times tradicionais, e ela, o que ela tentou alavancar? A manutenção dos times que estão vivendo até hoje. No caso, a gente tem a Hendrick, que é uma equipe relativamente nova, com 25 anos. A Gibbs, 22, 23 anos. Então, equipes... um pouco mais a Gibbs, já fez 25 agora também. Mas equipes relativamente jovens dentro do que é o mundo da NASCAR, perto do que era a Wood Brothers. E hoje elas não... Elas têm um conforto, vamos falar assim. Um tempo de sobrevivência. E os times novos vão ter que fazer o quê? Buscar se arranjar de uma forma para eles obterem resultados suficientes para continuarem vivos no esporte. Mas querendo ou não, mesmo os times medianos, os times um pouco mais fracos, por exemplo, a gente pode citar aí a BK, né? Elas vão ter um fortalecimento monetário, um fortalecimento financeiro que vai ajudar elas na equalização com esses times medianos e quem sabe até um dia se tornar um time grande. O importante é o quê? A manutenção. A gente tem a Front Row, a gente tem a BK, esses times têm charter, eles ganham mais dinheiro hoje, a divisão de prêmios não é revelada mais, mas a gente sabe que esses times passam a ter uma cota maior também, então eles têm certeza que vão largar em todas as corridas. A gente teve uma redução dos start and park, redução quase zero, na verdade. A gente tem, na maioria das provas, carros abandonando só por acidente. Então, a gente não consegue mensurar quanto tá valendo você terminar em 36º e em 35º. Às vezes, isso aí pode ser 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares que ajuda o time a ir pra outra etapa. Então, acho que a NASCAR acertou. E Pedrão? Os times vão ter vida longa, então, com certeza, foi um bom negócio. Agora, concordo que minimiza a chance de um novo time entrar se não tiver já a bala na agulha. Então, se alguém quiser entrar na NASCAR como time agora, vai ter que pôr muito dinheiro ou, quem sabe, contar com o apoio de uma montadora. Só para falar da questão de valores aí, né? A NASCAR não mais divulga os valores de premiação, que era muito comum, né? Não se visse em todas as categorias. Por exemplo, na Fórmula 1, a gente não sabe quanto que o primeiro ganha, quanto que não sei o que. A gente tem um número assim imaginário, né? Quando se fala, principalmente tipo, no vencedor de construtores lá, né? Mas na NASCAR se tinha esse número muito aberto, muito fácil. Era só você pesquisar que você encontrava os números muito fácil aí de quanto que um cara ganhava. Esses números aí não são mais divulgados depois que a NASCAR começou com esse esquema de charter aí. Né? Então a NASCAR não divulga mais. Não sei porquê, talvez para se defender um pouco, né? Para fechar um pouco o clube. Então talvez isso aí realmente não são mais divulgados aí. Interessante de tudo, eu sei que a pergunta foi pro Pedrão, Elião, mas o interessante desse charter aí realmente é para fortalecer as 36 equipes ali, são 36 times, né? Não importa se tem 4 da Entries, se tem 4 da Joe Gibbs, não importa. São 36 times que já estão ali fortalecidos e fechados, né? E que a NASCAR realmente vai carregar eles debaixo do braço. Aconteça o que acontecer, o dinheiro ali para eles não vai faltar. E temos todo final de semana aí, no mínimo, né? Que são o grid a 40 carros aí. Temos no mínimo aí 44 times aí que realmente se esforçam, lutam para estar na pista aí, né, para fazer o melhor. A gente sabe que a Audi Brothers, o carro 21, realmente é um carro muito bom. Tem um incentivo da Penske por trás ali. O Ryan Blaney é um excelente piloto. A gente sabe que o carro 21 está bem longe de ser um time fora. Tipo, só porque tem 36 ali dentro do charter, que não pode ter um time de fora que é bom igual os 36. A gente sabe que o 21 anda-se muito bem, né? Bom, próxima pergunta aqui é do Fabrício Fiamonottini. Sobrenome dele que é estranho, hein? Bem diferente. Enfim, ele pergunta se a Danica Patrick terá um carro competitivo em 2017 ou o problema é ela mesma. Essa pergunta vai ficar com o Pedrão logo de cara. Ah, esse cara tá pegando pesado. É, o problema é com ela mesma, isso aí tá na cara. O carro também não é o carro do Harvick, né? Vamos falar isso aí, mas... A Danica não é um mau piloto. Não tô querendo diferenciar gênero, não. Então, vamos falar assim. Vamos ser bem claro. Se a Danica fosse homem, hoje ela seria um piloto no mesmo patamar que ela tá andando com o carro. Então, por exemplo, 11º agora em Charlotte, fez uma boa prova. É, se a gente for comparar os resultados do time aí, ela andou bem. Então, assim, ela é uma boa piloto. Só que ela não é uma piloto no nível que a gente está acostumado de Keselowski, Joey Logano, Kevin Harvick, Kyle Busch, no caso os 4 da Gibbs, o Truex hoje. Vamos supor, vamos fazer um joguinho aí rapidamente. Vamos colocar a Danica hoje no carro 78, que é o melhor carro da temporada. Eu acho que a Danica ia conseguir fazer top 10 consecutivamente, inclusive. Só que eu acho que ela não ia conseguir andar tão na frente quanto o Truex Jr. anda. Então, assim, boa piloto, mas não é uma piloto que vá vencer corridas numa temporada consecutivamente. Então, pode até... Não falo que a Danica não venha vencer uma prova na carreira dela, como aconteceu na Indy. Ela pode vencer uma corrida, sim. Talvez um Super Speedway. Ela tem melhorado em ovais de 1,5 milha, mas, de certa forma, eu acho que ela não é um piloto num nível de piloto para ser campeão, piloto vencedor de algumas corridas na temporada. Boa piloto, mas não piloto top do que nós temos hoje na Sprint Cup. Eu acho que o comentário é esse aí. O carro também não é o melhor carro. Ele provavelmente é o pior carro da Stuart Haas, mas assim, a Danica é uma boa piloto. Então, eu acho que a Danica, ela evoluiu muito, lembrando de como ela começou na NASCAR, né? Quando ela correu na Xfinity Series, até eu achava que ela não iria ter só desempenho fora ali do top 30, né? Mas ela foi evoluindo, hoje em dia ela consegue andar ali entre o top 15 e top 25, né? Tem até um desempenho relativamente aceitável, né? Pra mim, ela do nível do Paul Menard, assim, eu até brinco às vezes que eu queria ver ela competindo na Xfinity Series, porque é um carro, como o Leonardo diz, apelão, né? Pra ver se ela conseguiria dominar as provas, né? Vencer corridas, né? Com um equipamento superior ao dos outros. Mas é o que o Pedro falou aí. Ela não é tão ruim assim, mas também eu acho que não merece estar nessa equipe. Bom, eu como fiquei por último, né? Eu tô junto com vocês. Ela realmente, talvez se ela tivesse um carro... Não tem carro melhor, mas se eu tivesse no carro, no melhor carro do ano aí, talvez ela seria, faria aí alguns top 10 aí. Mas realmente ela não é a melhor piloto, né, que tá no grid aí. Ela tem muito ainda para melhorar, para evoluir. Mas esse ano ela começou muito mal, não tá bem, não tá legal. só para falar de números, né? Sempre bom falar os números aí. O melhor resultado dela foi em Dover, uma 13ª colocação. Ela começou o ano batendo em Daytona, não sei se vocês vão lembrar. Depois em New Hampshire ela conseguiu um 14º e agora conseguiu o melhor resultado dela no ano, no Texas, né? Foi a 11ª posição. Fez um bom qualify, largou em 13º, terminou em 11º. Mas ainda está precisando de evoluir muito ainda a Danica. Não sei se isso é capaz ainda de acontecer, essa evolução. Até porque ela já tem um bom tempinho na NASCAR aí, já na Sprint Cup, né? Então não sei aonde ela vai conseguir evoluir um pouco mais aí. É, talvez ela pode até perder a vaga na Sprint Cup e não voltar mais para a Sprint Cup, não voltar mais para a NASCAR. Eu penso que a Danica seria uma boa piloto, né, para fazer corridas da Xfinity Series, para fazer corridas num carro muito bom, um carro que ande forte, né, na frente, para fazer colocar a frente na molecada e frente com os veteranos aí, com os veteranos, com o pessoal, os Driver Cup que aparece sempre aí. É, correr na Speed Cup, talvez, que nem ela já chegou já correndo na Speed Cup, talvez não foi a melhor opção para ela, apesar de ela ter feito em 2012 o full time aquele ano, né, em 2012, foi apenas a 10ª colocada, não muito bem. Mas enfim, eu acredito que ela não é uma boa piloto para estar na Sprint Cup. Na Sprint Series, talvez ela conseguiria alçar altos voos aí, poderia conquistar pelo menos 2-3 vitórias no ano facilmente. Bom, seguindo aqui as perguntas, né, tem uma pergunta aqui bem interessante do Matheus Perrone. Ele pergunta o que está acontecendo com o Harvick. Será que o problema dele é só nos pits, Pedro? Bom, não tenho visto assim um problema com o Harvick, assim. Eu acho que nessa condição do campeonato, né, na onde nós chegamos no campeonato, independe assim de só a gente ter bons pit stops ou não. Eu acho que tá muito competitivo e o Harvick tem andado bem, inclusive, a gente não pode deixar de negar. Bom, venceu em New Hampshire, teve aquele problema em Chicagoland. Não culpa dele, óbvio, o pneu. Mas assim, não enxergo o problema. Teve um problema mecânico, um problema pontual agora em Charlotte. Óbvio que o cara teve problema nas duas primeiras provas de cada segmento, vamos falar assim, do Chase, né? Venceu em New Hampshire de forma até contundente no final, né? Conseguindo poupar equipamento de forma melhor, conseguiu. Não gastar os pneus. Então venceu. E agora em Charlotte o problema. Na outra prova também teve um problema. Uma quebra. Agora sim, não sei se pode ser alguma coisa relacionada a tá querendo fazer boas apresentações, se tá forçando ou não o equipamento demais, se o Rodney Childers está passando um pouco do limite. Mas eu acho que não. Questão de pilotagem, o Harvick tá o mesmo cara. Enquanto ele teve na prova em Charlotte, a gente viu ele andando na frente. Depois caiu um pouco, provavelmente já vinha dando sintomas de que ia ter um problema o carro e acabou quebrando. Então não vejo assim que tem um problema em pit stops, mais pontual assim ou não. Eu acho que quem tá mais para sofrer com isso é o Martin Truex Jr. Do que o Kevin Harvick. Eu acho que essa equipe do Harvick ela é muito bem alinhavada, apesar de no meio do ano já ter passado por uma troca de mecânicos, né, com o time da Danica, inclusive. Mas eu não vejo assim um problema, não. Eu acho que o Harvick tá até dando uma sorte, que posso até usar essa palavra, de campeão, assim. Que ele tá tendo os problemas quando ele pode ter os problemas. Então você ter uma quebra no primeiro round, na primeira prova do round, te dá duas provas de recuperação. Agora, se você tem um problema, você vem, faz até uma boa prova. Vamos supor que o Harvick terminasse ali em décimo, que a gente pode considerar uma boa prova, visto que a gente teve, incluindo ele, 5 pilotos do Chase aí terminando lá para trás. Então, se ele termina ali em décimo, ele faz uma prova razoável ali no Kansas, beleza. Aí, se ele bate em Talladega, que é uma loteria danada, então tava fora. Então ele vai ter chance de se recuperar no Kansas, que não é uma pista ruim para eles, né? Esses ovais de 1,5 milha, apesar dos Toyotas dominarem lá ou os Ford. E ele vai ter Talladega. E se ele for para Talladega necessitando de um resultado gigantesco, aí, meu amigo, é sorte. Agora, do contrário, eu não vejo problema na equipe. Eu acho que, assim, estão acontecendo os problemas no momento que pode acontecer os problemas. Agora, se ele quebra no Kansas, aí a conversa já muda. No podcast seguinte, a gente vai ter que conversar de uma outra forma sobre a situação do Harvey. Então, eu sigo esse ponto que o Pedro citou, né? O Harper tá dando um pouco de sorte, né? Tendo problemas apenas, quando ele pode ter esse problema, né? Ele também contribui para essa sorte, a eficiência dele, né? Ele é um piloto veterano, o T-Cruiser, né? Como é chamado, né? E depois que ele foi campeão, né, Pedro, né, Léo? Ele tá, de certa maneira, sem pressão, né? Ele não tem aquela responsabilidade, assim, aquele peso que até poderia cair sobre ele caso ele não tivesse sido campeão ainda. Acho que essa desvantagem que ele tem, pelos números dele, ele pode demolir já no próximo final de semana, né? E problemas mecânicos são coisas que sempre ocorrem com os carros, os pilotos da NASCAR, né? Até o regulamento técnico da categoria deixa isso em aberto, né? Pode acontecer com qualquer piloto, às vezes. Por mais competência que a equipe tenha, né, a sorte, o azar, né, acaba sendo um fator bem, bem grande nessa categoria. Leonardo? Bom, o Harvick na pista é um grande piloto e eu penso que o time dele dos boxes também realmente são grandes mecânicos. Eles realmente fazem um grande trabalho. Só que às vezes acontece um problema ou outro, mas a gente não pode também crucificá-lo. Como talvez eu crucificaria os mecânicos da Furniture Hall. Que às vezes em algumas corridas nós vimos que eles realmente acabaram roubando a vitória ou a chance de lutar pela vitória do Mark Truex Jr. Os problemas com o Harvick aconteceu no round passado, no round 16. O Harvick teve problemas na abertura, depois venceu o New Hampshire. Se não tivesse vencido o New Hampshire, talvez ele não estaria, né, fazendo um chase lá em Charlton, não estaria correndo pelo Chase, sim apenas correndo para terminar o campeonato. Porque o Léo, muitos só, problemas. Só para ilustrar, rapidão, assim, te interrompendo um pouco, para a gente lembrar, em Chicago foi um pneu furado, né? Depois ele não conseguiu se recuperar. Venceu em New Hampshire, né? Uma vitória assim que não foi dominante na prova, mas na hora certa, como até o Hélio citou, né? O apelido dele. Ainda nos tempos de Richard Childs era The Closer, né? Porque ele... o Harvick tá sumido. Ninguém falou dele na prova. Nas últimas 10 voltas ele ia lá e vencia. Era comum ele fazer isso no tempo que ele pilotava o carro 29. Até a Daytona 500 que ele venceu ilustra muito bem isso. E em Dover, um problema na... Foi a quebra do suporte da estabilizadora, né? Que sustenta o trem traseiro, né? O trem de tração. Então, assim, e aí, já na prova de Charlotte, ele teve um problema eletrônico e acabou ocasionando uma quebra de motor, na verdade, né? O oficial dele é saída por causa de motor, mas na verdade foi um problema eletrônico relacionado com a injeção. Até demoraram a descobrir o que era realmente e aí não teve como ele continuar na prova. Então, assim, são três problemas, dois, inclusive, em provas que ele podia ter o problema. E esse já em Charlotte também, ainda num round um pouco mais complicado. Esse round só é um pouco mais complicado pro Harvick, porque a gente tem Talladega. E inclusive, se a gente for pegar o histórico dele, ele não vem vindo bem em Talladega. Então acho que eles vão tentar um respiro no Kansas. Só que a gente tem que olhar aqui que a gente teve ele como o pior piloto do Chase. Mas em contrapartida a gente teve o Joey Logano logo acima dele, duas posições, o Chase Elliott outras três posições acima, e o Denny Hamlin também colado ali com mau resultado. Então a gente tem cinco pilotos muito maus, muito, muito mal no Chase, e ele sendo o pior disso aí. Mas não quer dizer que, por exemplo, um top 5 no Kansas não coloque ele com uma situação confortável em Talladega, já que a gente tem 12... Dos oito que se classificam, cinco foram maus. Então, foram mal. Então a gente tem sete ali com condições. Então acho que assim, não é motivo de desespero nenhum para a equipe. Acho que a Stuart Haas está bem tranquila, é o melhor piloto, é o melhor equipamento que eles têm. Então não vejo problema, assim. E só ilustrando, essas quebras aí, três quebras diferentes, em situações completamente diferentes. Então, e equipe de boxe nada a ver com isso. Bom, é isso mesmo, né? O Pedrão e o Hélio, do Kevin Harvick aí, eu penso que não seja problema dos mecânicos dele, que os mecânicos dele assim, realmente sempre fazem grande trabalho. Eu já vi até mecânico do Kevin Harvick devolvendo ele muito bem na pista para corrida, mas os problemas são realmente causados por fatores extras aí, né? Que entra um outro assunto que eu sempre costumo sempre falar, sempre tocar o dedo na ferida aí, né? Até quando esse chase aí realmente mostra quem vai ser o verdadeiro campeão, né? Por exemplo, vamos falar daqui a pouco do Jimmy Johnson, que estava pagado, morto, e ninguém dava um real para ele, uma cibalena, por seis vezes campeão. Agora venceu a corrida, opa, e o sétimo? Chegou o sétimo título dele, mas vamos falar daqui a pouco. Opa, isso aí. Não é verdade, hein? Eu tenho tweets comprovando quando começou o chase que era para não duvidar do Jimmy Johnson. Não, então. Eu apostei no Jimmy Johnson desde o começo. Não, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. Vamos falar aqui. Inclusive, tem uma pergunta agora do Júlio Tosta. A gente vai falar essa pergunta já. Né, vamos entrar na parte de notícia. As perguntas terminaram. Né? Antes de terminar as perguntas, eu quero mandar um abraço pro Hélio. O Hélio Eduardo, não o Hélio, que tá com nós aqui gravando, né? O Hélio Eduardo é um ouvinte. E também pro Kleber Henrique, que essa semana não mandou pergunta pra gente, mas eu quero mandar um abraço pros dois aí. Tá sempre com a gente nos ouvindo, com certeza que estão sempre nos ouvindo. Tá sempre também mandando perguntas, mas essa semana não foi possível eles enviarem perguntas. Enfim, falar aqui agora das notícias, né, que movimentou a semana aí. A parte de hoje, daqui a pouco a gente falar sobre isso. Sobre Jimmy Johnson, sobre RCR, sobre Joe Gibbs, Maddox Jr. Mas enfim, essa semana aí, né, mais preciso ontem, saiu aí a notícia que a RCR renovou o seu contrato, né, inclusive um contrato de vários anos, com o Ryan Newman, né? O Ryan Newman aí tá de contrato renovado com o carro 31, mostrou até já o seu cheme pro 2017, o carro da CAT agora não vai ser a cor predominante mais preta e amarela e sim branca. É um carro muito bonito, eu gostei bastante, é um carro com cores mais leves. Vai ser espero que seja um grande ano para ele. Na entrevista, o Richard Childress falou que quer dar um carro competitivo, que aposta no Ryan Newman, porque o Ryan Newman é um piloto muito bom, um piloto muito... Ele usou até uma palavra bonita lá que eu esqueci a palavra, mas eu vou atrás dessa palavra aí. Então, enfim, o Ryan Newman tá aí, tá de contrato renovado, né, e tá assim com muita vontade realmente de ser campeão ano que vem. Espero, né, que realmente o Ryan Newman consiga fazer um bom campeonato ano que vem, consiga realmente andar um pouco para frente. Então daqui a pouquinho eu já coloco a pergunta do Júlio Tosta no meio. Pedro? Ah, é complicado eu falar. Eu tô com relações cortadas praticamente com a Richard Childress depois da sacanagem da X20, mas não vou tentar não misturar as coisas. É uma equipe de fundamental importância, né, para NASCAR e para a própria Sprint Cup. Ainda conseguiu levar o Austin Dillon meio na bacia das almas pro outro round, contando com os problemas da Ganassi. É um bom time, fez o Ryan Newman ser vice-campeão numa temporada. Nós estamos falando de uma temporada só atrás, né, finalizando 2016, ele é o vice-campeão de 2014. Fez ele ser vice-campeão sem ninguém esperar, se aproveitando desse novo formato do Chase. Então assim, sobre a RCR, resumindo, eu acho que é um time bom, é um time que a Chevrolet não vai abandonar tão cedo, é um time que fornece bom equipamento para as equipes que ela auxilia. A gente vê toda essa evolução da Furniture Row. Hoje os caras estão falando só de Toyota. A verdade é que grande parte do suporte que a Furniture teve para desenvolver esse equipamento foi fornecido pela Richard Childress. A gente chegou até a ter ano passado a Furniture Row melhor do que a Childress, usando equipamento da Childress, com exceção dos chassis, que a Furniture já fabricava os próprios chassis. Então ela só colocou o trem de força da Toyota esse ano, né? E no mais a RCR fornecia peças e um suporte técnico. A mesma coisa que a Gibbs faz, então não é, como eu já disse na outra edição que eu participei, não é carro da Gibbs, e não era carro da RCR, é um carro da Furniture Row. que hoje ela recebe mais apoio da Toyota e uma base da Gibbs. Mas então a RCR já vinha fazendo um bom trabalho, ainda faz, né, com a JTG, né, com o carro 47, ainda dá suporte para o carro número 13 do Casey Mears. Então, assim, a Richard Childs se especializou, além de desenvolver esses motores Chevrolet, sendo o principal concorrente da Hendrick nos treinos de força da Chevrolet, ela ainda dá suporte para as equipes, né? Ela fornece peças e alguma coisa de acerto, alguma coisinha pouca, mas ela fornece ainda essa estrutura para os times menores. Então, a RCR precisa o quê? Se voltar para pensar em vencer corridas primeiro. Não vou nem falar em campeonato, vamos falar em vencer corridas. A gente teve uma situação com o Ryan Newman de ser vice-campeão sem nenhuma vitória. Não fosse o ano brilhante do Kevin Harvick, não fosse a prova em Homestead, por um pouco o Newman não acaba campeão. Tirando o Harvick, óbvio, o Newman ia vencer a corrida e seria campeão. Ele terminou em segundo lá em Miami, mas de qualquer jeito ia ser uma surpresa muito grande. E outra, agora já falei um pouco da Richard, né? Então acho que o time precisa focar em vencer para depois pensar em campeonato. A gente sabe o quê? Que o Newman é rápido, o Newman é consistente, o Newman sabe vencer corridas. E ele mostrou nesse formato que ele sabe disputar o campeonato. Então ele está precisando que a Richard Childress dê um carro competitivo. É um cara experiente, ele não é bobo. Ele se formou para trabalhar com o NASCAR, né? Ele, para quem não sabe, ele é engenheiro mecânico. Ele é um cara super experiente. Ele que foi o vamos dizer assim, o fomentador do primeiro formato de Chase, né? Quando ele acabou vencendo 8 provas e o Matt Kenseth venceu uma e saiu campeão. Então, assim, eu acho que ele é de fundamental importância para a equipe Childress quando a Childress fala em ter um carro campeão ou um carro vencedor. Porque ele conhece o negócio, ele não é tão velho, né, como a gente já tem alguns pilotos no grid. Ele é um cara que começou relativamente novo, então, e ele tem essa base. Eu acho que o Newman no futuro vai ser ou engenheiro de carros ou vai ser crew chief, muito provavelmente, pelo conhecimento que ele tem. E ele, uma palavra que o Richard até usou, acho que não sei se é essa que o Léo queria pegar, mas que ele é muito consistente. Então a gente dá uma bobeirinha ali, tá lá o Ryan Newman no top 10. Terminou no top 5. Tá. Então, assim, teve problemas. Talvez um excesso de marotagem da equipe acabou prejudicando ele para ele não ir no Chase. Talvez se a gente puxar os resultados dele nas últimos rounds e na última prova, inclusive, eu acho que ele poderia estar brigando ainda por vaga. Mas eu acho que foi um acerto da equipe Childress se ela pensa em crescer. Se ela pensa em crescer, se o Richard pensa em dar um carro vencedor para os netos, ele precisa do Ryan Newman. E precisa do dinheiro do Paul Menard também. O Paul Menard, querendo ou não, ajuda. Não é uma galinha morta e ajuda com dinheiro. Então, tudo isso o Childress vai articular para, provavelmente, num pensamento que ele tem. Também não falo que os meninos são mau pilotos, são bons pilotos. Ele vai precisar desses caras. Então, e o Richard, o Newman, é uma parte fundamental nessa evolução que a Richard Childress está passando. Precisa do Newman. E o Newman, eu acho que não tem espaço em outra equipe mediana para boa como é a Childress. A gente conseguiria talvez enxergar ele aí na Ganassi, mas a gente não vê ele pilotando numa Penske novamente, na própria Stuart Haas, numa Gibbs. Eu acho que eu não enxergaria o Ryan Newman pilotando nessas equipes. Então acho que a Richard Childress é o casamento perfeito para ele. E até torço muito pelo Ryan Newman. Talvez com a aposentadoria do Tony Stewart seja o meu piloto preferido hoje no pelotão. Eu gosto da tocada dele, eu gosto da experiência dele, gosto da agressividade dele. Então, assim, acho que a Childress fez um bom negócio. Ô, Elião, só fazer encaixar aqui a pergunta do Júlio Tosto. Ele pergunta, né, será que realmente a RCR vai dar um carro competitivo pro Ryan Newman? Achando pouco, ele acha que pouco provável isso, porque o Tadino está vindo aí. Olha, sinceramente, eu não vejo na RCR uma melhora, assim, tipo, nesse estado que a equipe tá com a chegada do Ty, né? Eu não vejo que equipe suba de patamar, consiga ser frequente ali no top 5, a não ser que... Eu acho, sinceramente, eu acho que o que a RCR precisa é da chegada de algum patrocinador muito forte e de dinheiro. E renovar algumas pessoas ali na parte de engenharia, na parte técnica da equipe, ter gente nova, né? Porque, pelo que parece, a equipe vai ficar nessa que tá hoje em dia. Pode até dar uma pequena melhora, assim, mas eu não vejo essa equipe nos próximos 2 anos sendo um fator por vitória lá na frente, né? Mas, Hélio, eu só queria só fazer um adendo rápido, assim. Sei que vocês não me interrompem muito, mas eu interrompo muito. A gente fala de dinheiro na Childress, a gente tá falando do Austin Dillon, já com a Down, já há 3 anos, com um contrato já renovado para 2017, que é uma empresa multinacional de verba gigantesca. Acredito que ela deve pôr aí uns 10 milhões no mínimo nesse carro, né? Só que ela tem de retorno de merchandise pelo Austin usar o número 3, sem contar que ele vem fazendo uma boa temporada. A gente tem a Caterpillar renovando aí com o Newman. A gente tem o Menard com um carro praticamente independente, né? Que ele mesmo se paga, né? Então, eu só até não atravessando um pouco a pergunta aí. Sei se o carro do Ty Dillon vai atrapalhar tanto assim a instituição. Concordo que o Ty Dillon tem que chegar com dinheiro também. Mas que a Richard Childress está precisando de dinheiro, tá faltando. Agora, com parte técnica, eu acho que sim. Precisa mexer, sei lá, buscar alguns nomes. Mas dinheiro, eu acho que não é problema pro Richard, não. Então, Léo, a princípio, assim, para manter essa estrutura atual, né, não sei como são os contratos deles, né, mas eu acho que a equipe, resumindo, precisa de um choque, né, para subir um patamar, né, porque hoje em dia... uma prova ou outra que a gente viu o Austin Dillon chegando ali a brigar na frente ali, né? Ryan Newman de vez em quando, em alguma estratégia de pit stop, né? Consegue andar na frente também, né? Mas fora isso, eu não vejo a RCR andando no nível da Penske, no nível da Joe Gibbs, da própria Stuart Haas, né, da Hendrick, né, que agora tá voltando a aparecer ali nas 3 primeiras colocações. E em relação ao Newman, eu acho que também para a carreira dele, na atual situação, não teria uma opção melhor, né, a não ser que aparecesse algum outro patrocinador que abraçasse ele e levasse ele para outra equipe, né, mas atualmente não vejo nenhum outro lugar que ele poderia chegar e ter uma dose de ânimo, né? Como foi o caso dele depois de sair desse Stuart Haas, né, Pedro? Como foi o Harp, que foi o Matt Kenseth, que também trocou de equipe. Talvez uma Roush, só que isso aí é impossível hoje, a gente vendo a situação atual. Pra mim, pode até melhorar um pouco o desempenho da equipe, mas brigar por vitória, assim, vencer 5 corridas por ano, acho a chance mínima. Posso calar a minha boca, né, ano que vem, né? Mas enfim. Queimar a língua. Leonardo? Olha, eu acho que você não vai queimar a língua, não. Mas enfim, só para relembrar um pouco aqui os números do Ryan Newman, tá, pessoal? Ele tem até hoje 542 largadas, são 17 vitórias, 105 top 5, 224 top 10 e 51 poles, né, e 4.702 voltas lideradas. Ele já correu em 3 times: correu na Penske, correu na Stuart Haas Racing. E corre agora na Richard Childress, né? Só para vocês relembrar um pouquinho da história, se ele assumiu o carro 29, que era do Kevin Harvick, né? O Ryan Newman. O Ryan Newman, desde quando ele entrou quando a chegada dele aí na Richard Childress, não conseguiu vitórias, mas eu quero sempre lembrar que o Ryan Newman sempre consegue bons resultados, sempre resultados positivos. Por exemplo, agora ele foi o terceiro colocado, né, no final de semana aí, ele foi o quarto colocado na Bank of America 500 em Charlotte nesse final de semana. Então ele está sempre andando muito bem, sempre em destaque. O Ryan Newman realmente não faz um ano muito bom, está longe de ser o melhor ano dele aí, do Ryan Newman, mas eu creio que essa renovação, já um contrato renovado, o carro já mostrado, a Caterpillar continua com ele. Então, tudo a favor dele aí. Talvez ele chegue bem mais motivado ano que vem. É difícil falar em motivação de piloto, pessoal, porque a gente não convive com o cara para saber se o problema dele realmente é motivação. Eu creio que não seja a motivação do Hamilton, realmente o problema não é o equipamento, que talvez seja tão bom assim. Mas o Hamilton é um grande piloto, ele vai com certeza conseguir bons resultados, né, na temporada do ano que vem, o Ryan Newman. O, respondendo a pergunta do Júlio, penso que seja extremo diferente. É um Hulk que está chegando, que é o Ty Dillon, e é um piloto já veterano, indo para o seu 18º ano de Sprint Cup. É, então, assim, não creio que esse choque entre um dos mais veteranos e um Hulk que está chegando vai ter alguma relação aí, que vai ter um carro melhor ou pior. Talvez o Ty Dillon vai apanhar um pouco mais, vai ser um Hulk que vai não ter resultados tão bons como um piloto já veterano, e talvez, ou pode até acontecer ao contrário, né? O Hulk pode andar melhor que o veterano, mas eu creio que o Real Newman vai estar sempre puxando esse time aí. Não é vontade do vovô, né? O vovô queria que o Austin Dillon fosse um dos campeões desse ano, apesar que o Austin Dillon continua no Chase, mas o Austin Dillon, a gente sabe que ele não tem como chegar muito longe, né? Eu acredito, eu já até coloquei ele nas minhas apostas aí, que vai ser o próximo a ser cortado no próximo round aí. Mas enfim, vamos para o Elião. Só sobre o Ty Dillon, acho que até isso vale para o Austin Dillon, eu não sei a opinião do Pedro sobre isso aí, mas talvez seria muito bom para a carreira de um desses pilotos, pelo menos do Ty agora. Na hora de chegar no Sprint Cup, não ir para a equipe do avô, ir para um outro time, mesmo que seja uma equipe satélite. Eu acho que isso pode ser muito bom para a carreira do piloto no futuro, assim, né? É um exemplo que eu coloco, né, de outra categoria, mas que a gente pode lembrar de caso de relativo sucesso um pouco tardio, foi do Graham Hale, né? Piloto da Indy, ele que é filho de um Bob Hale, que sempre teve uma equipe muito forte na Indy, né? Ele corria nas categorias de acesso, enquanto a Hale estava correndo na IRL, ele foi, correu na Newman Haas, depois rodou por várias equipes na Indy, né? Correu na Ganassi, enfim, mas nunca fez porcaria nenhuma. Aí, num determinado período da carreira em que ele estava em descrédito, foi correr com o pai, e agora venceu várias provas nos últimos tempos, aí chegou até a brigar por campeonato, e era um piloto que, assim como os dois, teve um início. Quando ele apareceu, muita gente falava muito bem dele. Só que quando começou a competir, não foi muito bem. E muita gente começou a criticá-lo. Ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acho um exemplo que, não que poderia ser seguido por esses dois, mas que segue de aviso, né? Que não tem só vida correndo com os parentes. E até o próprio Ty e o Austin já fizeram largadas em outras equipes. Né? Na próprio carro 14, né? Do Tony Stewart, né? O Austin, pelo menos, fez algumas largadas. Eu acho que o Ty também andou substituindo o Smoke, né? Mas correr em tempo integral em uma equipe menor, né? Que não seja do avô, pode ser muito bom para a carreira desses pilotos. Leonardo? Eu concordo plenamente, só. Eu acho que o Hélio tem razão. Sei lá, até vamos falar assim, substituir a Danica num carro 10, por exemplo, pro Ty, seria um bom negócio, mas a gente tá falando de marketing, né? É complicado, mas em termos profissionais eu acho que seria interessante. Bom, senhores, realmente interessante. Olha, é um assunto que leva muito tempo aí, levou muito tempo nosso aí, para falar um pouquinho aí, porque realmente o Ryan Newman é um piloto que sempre é destaque. E nós também sabemos que o Ryan Newman é um cara que meio bad boy aí, tá sempre nas mídias aí, quando ele costuma caçar algum ouro dentro da pista aí. Bom, pessoal, agora nós iremos falar do Chase da X-Men Series, né, a corrida aí que teve o seu round de corte. Foi eliminado 4 pilotos aí no final de semana em Charlotte. O round de 12 terminou, vamos agora para o round de 8. Lembrando que o round de 8 é Kansas, Texas e Phoenix. E os 4 eliminados foi Ty Dillon, Brandon Poole, uma pena, Ryan Sieg e o Brandon Jones. Queria começar com você então, Pedro, para falar um pouquinho desses 4 eliminados aí. A Ganassi que perde aí, perdeu 2 carros na Sprint Cup, perdeu o seu carro aí agora na X-Men Series, todas no primeiro round. Situação complicada da Ganassi, né? Não tive grandes surpresas com as eliminações na Xfinity, eu acho que assim, tinha pilotos pendurados, como a gente teve o próprio Ty Dillon aí pendurado, e teve uma surpresa para mim que foi o Brandon Poole ter saído. Mas talvez dentro de uma normalidade, um pouco anormal, óbvio, a classificação do Blake Koch, né? Que sobreviveu, vamos colocar dessa forma assim. É, não sei se já é hora de entrar no mérito da questão lá, mas também o Bubba Wallace assim, não fez uma corrida que merecesse talvez a vaga, mas a gente tem que considerar que o esporte, quando entra nesse tipo de situação que a NASCAR optou, eu não concordo. Acho interessantíssimo, bacana, legal, é divertido, mas a gente sabe que não é justo. O Ty Dillon mesmo foi punido por um erro do Eric Jones na primeira prova da fase, que o Eric Jones acabou se classificando e o Ty Dillon ficou de fora. Mesmo tentando depois fazer um artimanha ali para ver se conseguia descontar uns pontos aí, mas não foi possível. O que eu posso dizer, assim, como você disse? Ganassi se ferrou nas duas. O Poole teve problemas, ele alegou que foi o alternador do carro que deu problema. Óbvio que a gente sabe que qualquer um está sujeito a ter um problema nesse tipo de competição. Infelizmente aconteceu com os três carros da Ganassi que se classificaram, os dois na Cup e esse na Xfinity. Não diria que mais surpreendente a eliminação do Ty Dillon. A gente sabia que ele estava pendurado devido àquela primeira prova, então de certa forma não houve surpresa. O Eric Jones, se pôr a cabeça no lugar, vai ser o campeão, se não cometer erros como cometeu na outra fase. E apesar de saber que se ele conseguir se classificar para o próximo round, ele vai ter só uma outra prova onde ele não vai poder cometer erros, que vai ser Miami. Então assim, o campeonato está bem polarizado para mim entre Sadler, Jones e Soares. Não acredito em surpresa. A gente vê aí o Ryan Reed, né, que eu achei que não se classificaria, acabou sendo um dos que se aproveitou, assim como o Blake Koch, de erros, né, de outros pilotos e de também problemas. Foi o caso do Brandon Poole e do Ty Dillon. Os demais que haviam se classificado, a gente já sabia que seriam cartas fora do baralho, né, que seriam o Ryan Sieg e o Brandon Jones, que inclusive é uma decepção, correndo com equipamento bom. Se a gente não tiver nenhuma surpresa, tipo um Brandon Galgo vencendo uma corrida, acho que os quatro aí estão bem polarizados, o Jones, o Sadler e o Allgaier. Eu acho que não deve ser diferente disso aí, não. Acredito que não devemos ver nada além disso. Olha, primeiro em relação aos quatro eliminados, né? Queria dar os parabéns para a Ganassi, né? Que por problemas semelhantes praticamente tirou os seus três carros justamente na prova que não podia, né? Aquela coisa pífia que foi em Dover, né? E agora problema muito semelhante ao que aconteceu agora em Charlotte, né? Com o Brandon Poole, que fez uma temporada espetacular, né? Com um rookie, né? Numa equipe como a Ganassi, que tá no seu segundo ano, né? Praticamente na categoria, né? Parabéns pro Brandon Poole, saiu eliminado, mas fez uma temporada muito boa. Em relação ao Ty Dillon também, como o Pedro falou, teve problemas, né? Não por sua culpa, por culpa do Eric Jones. Eu acho que... Não sei, eu acho que essa eliminação reflete que foi o ano do Ty Dillon, né? Com um número bastante fraco, né? Nenhuma vitória, 8 top 5 e 15 top 10, muito abaixo dos outros competidores. Digamos que equipamento de equipamento para vencer corridas, né? Não é praticamente semelhante ao do Brandon, ao do Brandon Goldman, né? Enfim, o Ryan Sieg foi até onde deu, né? Enfim, e o Brandon Jones, eu acho que um rookie, né? Tem um pouco de crédito por ser rookie ainda, né? Por ser um estreante, né? Eu acho que não tem tanta responsabilidade assim, né? Ele que pulou a Truck Series, né? Poderia estar competindo lá, enfim. Primeiro queria falar sobre o Eric Jones, né? O ano passado na Truck Series ele já se mostrou que em momentos de pressão ele afina, né? Ele vai na bobagem. Ano passado eu acho que ele foi mais campeão pelo equipamento que ele tinha do que por qualquer outra coisa, né? Agora no seu primeiro ano na Xfinity Series, pelo fato de ele ter o melhor carro do grid, você tinha muita expectativa sobre ele. Ele conseguiu 4 vitórias, mas da mesma forma que ele venceu corridas, ele fez muita bobagem. Muita bobagem mesmo. Ele flerta com problemas toda a corrida. E, talvez, se tivesse uma Talladega no meio desse Chase agora, dessa fase do Chase como é na Sprint Cup, ele teria sérios riscos de ser eliminado. Mas eu acho que sob pressão, talvez ele possa cometer algum erro e ficar fora, né? Já que o corte é maior agora. É, o Elliott Sadler é o que eu venho comentando aqui com os meninos, parece ser um outro piloto, né? Eu criticava muito o Sadler, mas nesse ano ele vem evoluindo, vem com uma campanha muito, muito boa, né? 26 top 10 em 29 largadas, né, Pedro? Números bem interessantes, né? É, e o Dani Soares, que para mim é um cara que chega sem responsabilidade, né? Já venceu corridas, não tem mais aquela pressão de ter que vencer com o equipamento que tem. A pressão na Joe Gibbs, no meu ver, tá toda em cima do Eric Jones, né? E uma vitória do Soares em cima do Jones no final do ano pode ser muito interessante, assim, pra carreira dele, né? Pro Dani Soares, que provavelmente deve ter mais um ou dois anos nessa categoria. Ryan Reed, pra mim, um destaque, cara que eu não esperava nada, foi regular na hora que tinha que ser. A Roush não tem equipamento para bater a Junior e a Joe Gibbs, mas ele, se conseguir regularidade, conseguir terminar entre os 10 primeiros e contar com o erro dos seus adversários, pode até sonhar com o Homestead, né? E o Brake Cook, numa equipe novata, né? Eu acho que é o feito praticamente ele ir até esse nível do campeonato, né? Porque a Sprint Series hoje em dia você depende muito do equipamento para ter sucesso. A gente vê muito piloto bom correndo com equipamento mediano que não consegue nem ficar entre os 10 primeiros durante as provas. Imagina você ficar entre os 8 do campeonato. Eu acho que o Cook é já o vencedor no ano. Parabéns pro Cook e pra sua equipe, né? E o que for acontecer daqui pra frente é só lucro pra ele. Ele é um cara que, numa época de tantas promessas, tanta gente boa entrando na categoria, esses pilotos um pouco mais velhos, né, não tão badalados assim, em equipes piores assim, acabam sendo colocados em segundo plano. O Blake Cook e a sua equipe estão de parabéns, numa época que é muito difícil para um time médio se estabelecer na Xfinity Series, né, Pedro, né, Léo? Oh, verdade, Joelhão. Lembrando que o Blake Cook, ele conseguiu já o patrocínio para o ano que vem, a equipe renova com ele, tá tudo certo para o ano que vem, para ele continuar fazendo o bom trabalho que ele fez o ano todo e vem fazendo, dando sequência aí, né? Conseguiu sua vaga para o Chase, possivelmente, talvez, não deve ir para a Home, isso é muito difícil, mas ele pode calar minha boca e pode sim ir para a Home, vai que dá uma louca aí, ele chove, ele faz uma coisa diferente, tá, acaba a corrida no meio, ele tá lá no top 5 lá e consegue pontos suficientes, né, para avançar aí, porque agora são só 3 corridas, que decide realmente a vida desses 8 pilotos aí, Kansas, Texas e Phoenix, né, temos aí duas corridas de uma milha e meia, que são corridas difíceis, são corridas que realmente exigem muito do equipamento, exige muito do piloto também. E temos Phoenix, que é um oval um pouco menor aí, mas também é uma pista muito difícil. No final de Phoenix, o pessoal já vamos saber quem vai para Homestead, né, quem vai avançar aí. Para falar um pouquinho dos 4 aí, dos 4 que já estão, que foram eliminados aí, o Tadino, para mim, talvez foi bem a cara do que foi o ano dele, não foi um ano muito bom. Tadino, infelizmente, Tadino não conseguiu vencer nenhuma corrida. O Brandon Poole acabou pecando aí no finalzinho aí, acabou com problema de pneu, nada a ver aí com isso que eu falo, que talvez o Chase realmente é o que realmente, será que ele realmente mostra o verdadeiro campeão, mostra realmente os caras que estão bem. O Brandon Poole, um problema de pneu, um fator extra aí, deixou ele de fora do Chase, continuar lutando aí pelo Chase. O Ryan Sieg até que tentou salvar um pouco aí, mas foi o 10º colocado, não conseguiu ir muito bem, né, porque o Eric Jones conseguiu um número muito bom de pontos aí, terminando na 5ª ou 6ª posição, se não me falha a memória, o Eric Jones. E temos aí também, né, o Brandon Jones, um novato, 11 top 10 no ano, nenhum top 5, talvez se ele tivesse sido um pouquinho mais consistente. Ele foi muito consistente no começo do ano, teve bons números no começo do ano, teve corridas que ele foi até em sequência aí top 10, mas depois no acerto de parte do ano para cá ele não foi muito bem. E no Kentuck ele foi pior ainda, no Kentuck teve problemas, né? Foi apenas o 26º lá, foi em 17º em Dover e agora 16º acaba deixando ele de fora do Chase, o Brandon Jones. Falar um pouquinho aí dos que estão classificados, que avança para o Chase aí. O Erik Jones é o cara que todo mundo pode esperar a qualquer momento alguma coisa dele. Por exemplo, Dover, ele estava vencendo em Dover até quando ele teve um problema de pneu também e tirou qualquer chance dele de vencer. A corrida de Charlotte ele foi muito bem, ele fez o correto, talvez tentar aquela corrida estratégica de liderar, quero vencer, né? Talvez ele foi ali dosando realmente e foi fechando o top 5 na quinta posição, foi realmente a posição que deu para ele a continuidade de lutar, né? Continuar no Chase aí. O Elliott Sadler é um cara perigoso, é um cara que está com muita vontade, é um cara que está com sede, ele quer vencer o título. O Elliott Sadler, o Justin Allgaier é um segundo cara que eu coloco como força aí, é um cara também que está muito bem. Temos o Daniel Soares, que está excelente, o Daniel Soares, né? É até difícil falar quem está melhor, se é o Elliott Sadler ou o Daniel Soares, pela consistência e como cresceu nas últimas corridas os dois pilotos. O Justin Allgaier que piorou um pouquinho. Temos aí também o veterano Brandon Galvan, que está afim aí de alcançar voos maiores. Temos duas surpresas, que é o Ryan Reed e o Dale Wallace Jr. E o Blake Koch, que eu já falei, né? Qualquer resultado que o Blake Koch conseguir daqui para frente realmente é um grande mérito para ele, grande mérito para a equipe dele, que está fazendo um grande trabalho, um grande ano. Uma equipe que é pequena para média, que está tentando ser uma média grande, mas uma equipe pequenininha que está fazendo um bom trabalho aí. Pedrão. Bom, você está falando do Ryan Reed, né? Eu acho, ou do Blake Koch, eu tava meio perdido aqui, tava prestando atenção em outro assunto. Mas enfim, eu acho que era isso mesmo. Era isso mesmo. Pedrão, a gente tava falando. A gente já matou a linha aí e falamos de todos os Chaser aí. Só um ponto, Leonardo. Tava olhando aqui. Nas últimas 9 largadas, o Elliott Sadler conseguiu 7 top 5. Nossa. Números impressionantes, né? Se a gente for parar pra analisar, né? Já que fiquei perdido, vou gerar um assunto. Você tava falando do Ryan Reed, né? Eu vim puxar os resultados dele aqui rapidamente. Surpreendentemente, né? Desde Iowa, ele vem terminando no top 10 quase que em todas as provas, né? A gente teve Iowa, décimo, que foi acho que o melhor resultado dele depois de Daytona. Que ele tinha só vencido em Daytona, aí teve um top 10 em Daytona nesse ano, aí a Iowa ele foi décimo, depois em Glen ele foi nono, em Elkhart Lake ele foi quinto, Kentucky sétimo e em Dover décimo. Então o Ryan Reed acho que vem evoluindo de uma certa forma, a gente vai até falar dele posteriormente, que ele vai participar de Talladega na outra semana, né? Pode dizer que ele está sendo sólido, a ponto de merecer a vaga. E o Blake Koch, eu também não tinha observado aqui os números da carreira dele, é um número relativamente impressionante de 3 top 10 apenas na carreira, ele tem 8 anos competindo, são 6 de quase forma integral. Ele teve um top 10 em Bristol, então assim, isso aí também me faz pensar o quê? Que esse Chase da Xfinity é um pouco pobre, só que tá dando mérito para quem tá sendo consistente, independente da onde termina, né? Vendo o resultado do Blake Koch aí classificado, puxando os números dele no ano aí, ele tem uma média de chegada de 17.5. Então, se classificou, a gente pode falar isso aí, mas também a gente não pode esperar muita coisa dele também. Realmente é isso aí, né? Ele já pode se considerar um campeão, né? Porque, querendo ou não, né, Pedro? A disputa dele, na realidade, não é com essas equipes grandes. É com o carro da JT, o carro da Twistar, até a equipe do Ryan Sieg. Porque, como é muito difícil, Leonardo, para essas equipes medianas, que, de certa maneira, são quem prega os pilotos que têm talento, né? E se você olhar também a RCR, a Dioguiz, a maioria dos pilotos ali leva uma bufunfa ali, né? Mas é muito legal, porque pra mim... Mas o negócio, velho, que eu ia só te interromper, né? Porque eu acho que assim... Isso aí é um exemplo de como esse campeonato, nesse formato, não serve. É, o que eu acho que a NASCAR fez uma grande burrada, na minha questão, na minha opinião, até tuitei isso durante o final de semana, que ela fez uma grande burrada quando ela criou o Chase para Sprint Cup, para começar lá em 2004. A primeira, vamos falar no português bem claro, a primeira cagada da NASCAR foi isso. Foi quando ela criou o Chase lá em 2004, que ela cometeu um erro, certo? Então... Ela depois vem, aí ela levou uma lapada da Hendrick com o Jimmy Johnson, né? Vencendo 5 seguido e 6 em 10 até agora, né? Contando ainda, pode ser que esse ano seja o 7º. Então ela levou essa burdoada na cara. Falou, vamos inventar outro formato, deu um miguezaço, né? Vamos criar um formato aqui que é parecido com os playoffs dos esportes americanos. Também viu que não tá muito certo, né? Já tem gente aí que não tá muito feliz com isso aí. Deus conseguiu fazer um negócio que nunca ia acontecer, deu um título pro Kyle Busch. Só isso que a NASCAR fez. Então, eu acho que não vai demorar muito. Não estamos falando em prazo curto. Eu acho que já vai ter mudança pro ano que vem. Ela vai reverter isso aí de novo. Talvez não mudando o formato, mas bonificando mais pessoas com vitórias, o card da temporada regular. Alguma coisa ela vai fazer. Porque ela tá vendo que o sistema não é bacana, o sistema é falido. É muito injusto esse formato. É divertido de assistir pelas eliminações, mas é muito injusto para os pilotos, entendeu? Eles não estão contentes. Então, assim, a NASCAR cometeu um grande erro lá em 2004 e ela tem já 12 anos que ela está tentando se ajeitar até ela ver se ela acha uma fórmula. O mais bacana, a gente também não pode deixar de elogiar, é o quê? Que pelo menos ela tenta inovar, tenta trazer um negócio mais agradável para os fãs. Ela não tem medo de mexer, ela tá sujeita a cometer erros fazendo esse tipo de mudança, mas é complicado, né? Não querendo citar como um exemplo negativo, óbvio, porque ele teve os méritos nas últimas provas, mas a gente poderia ter, por exemplo, Dale Earnhardt campeão com mais títulos, com mérito, porque a gente tá falando de um cara que foi 7 vezes campeão no formato de pontos corridos, que ficou eliminado, perdeu o campeonato, praticamente ganha por lesão. E a gente tem o Kyle Busch, que começou a temporada com perna quebrada, e vem, faz um número menor de corridas e acaba sendo campeão. Então, méritos do Kyle Busch, que usou o formato para ser campeão, é um puta piloto? É. Mas a gente sabe que não foi justo com os outros campeonatos, com os outros pilotos que competiram as 36 provas. Então, assim, a NASCAR tem que ver isso aí. Então, quando você olha para uma classificação do Blake Koch passando para os 8 finalistas, você já fica com a pulga atrás da orelha, cara, porque você fala, opa, tem alguma coisa errada aí, ué, não pode, o cara só teve X de resultados, então, né, 3 top 10, o cara tá entre os 8 do campeonato, então, é injusto, é legal pra caramba, mas eu acho que a NASCAR tem que mexer, não sei se voltar ao sistema de pontos corridos, não sei, alguma coisa pra mim vai ter que ser mexida, eles vão pensar nisso, talvez privilegiar mais o campeonato de... a primeira parte do campeonato, né, o pré-chase, somente no caso da Sprint Cup são 26 corridas, pra você sofrer um acidente na primeira do primeiro round e ficar de fora do resto do campeonato. Então, vamos supor, se por exemplo a sacanagem com o Martin Truex Jr. tivesse acontecido, tivesse batido em New Hampshire lá e tivesse ficado de fora, então ia ser uma choradeira danada e tal, ao contrário do que foi ano passado, que o Kyle Busch chegou explodindo e todo mundo, que lindo, que bonito, o cara se superou e tal, beleza, bonito, bacana e tal, mas inexistente a critérios de competição leal com os outros pilotos, então vai ter que ver isso aí. Um erro foi cometido, não tô falando de ter sido esse formato, pra mim o grande erro da NASCAR foi em 2004, quando retirou os pontos corridos. Pedro, eu tenho que concordar com você completamente sobre o Chase. Realmente não é um formato muito interessante. O Chase não cabe na Action Series, até devido ao grid. Vai caber se a NASCAR já está anunciando aí, já está falando aí, que pode se mexer no formato da Action Series, que vai ser tirar os Driver Cup, né? Vai ter participações limitadas de algumas corridas apenas os pilotos, que aí sim vamos ter realmente a noção né, o tamanho aí do que o piloto pode fazer. Mas por trás disso tudo que vem acontecendo, se vai ter Driver Cup, se não vai, se vai ter o Chase, se continua, se vai mexer no formato ou não, estamos vendo aí, né, de forma muito absurda aí, os times grandes da Sprint Cup estão migrando para fazer full time na Xfinity Series. Por exemplo, temos já a George Gibbs, a Penske já anunciou, temos também a Juno Motorsports, nós sabemos que recebe o apoio da Hendrick, a Stuart Haas Race está mudando para a Ford, vai trazer um piloto também, vai começar com um carro, mas talvez vai colocar até dois alguns finais de semana aí. A SR já tem já carros também que participam. Então a gente está começando a ver o seguinte: pode tirar os Driver Cup, pode até tirar, mas estamos vendo aí, né, que as equipes vêm buscando aí, da Sprint Cup vem buscando migrar também, né, para a Sprint Series, para fazer aquelas corridas apelonas. E esses times menores aí, esses times que vêm lutando aí sempre para tentar. Mas, ô Léo, só fazendo um acréscimo também aí. A gente falando dessa vinda das equipes, assim, eu concordo com alguma coisa. Por exemplo, igual a Stuart Haas vai vir com equipamento Ford, mas vai vir com um piloto novato. Ela não tá vindo para destruir nas corridas. Ela tá vindo para dar experiência para um piloto, que eu acho que é o que as outras equipes deveriam fazer. Tirando o carro 18 da Gibbs, a gente tem o Jones, o Soares e quem que é o outro cara da Gibbs? Só o Jones, o Soares e o 18, né? É o 19, o 20 e o 18. Então a gente tem um carro que faz o papel de carro apelão e os outros dois carros estão participando do campeonato. A Junior, mesma coisa. A gente tem o 88 entrando em algumas provas, não com tanta força, mas entrando um pouco para atrapalhar também. Mas assim, eu vejo mais a Gibbs e o 22 da Penske como esses carros apelões. As outras equipes estão mais focadas em desenvolvimento. A gente tem que ver o que a Penske vai anunciar com esse segundo carro e qual vai ser a metodologia da Gibbs no ano que vem. Se ela vai continuar entrando com 18, com o Kyle Busch para entrar surrando e buscando esse dinheiro de Honor Points, assim como a Penske faz com 22. E a Richard Childress também, né? Quando entra com o Austin Dillon, dá um pouco de trabalho. Apesar de que pelos contratos que ela tem feito, eu acho que esse carro deve ser um pouco reduzido a participação dele, né? Porque mesmo com a subida do Ty, a gente vai ter o Daniel Henrique, talvez alguma coisa do John Hunter Nemechek pintando num carro dividido aí, além da manutenção do Brandon Jones e do Brandon Galgan. Então, eu acho que os times estão já se limitando um pouco a tirar esses Cup Drivers e colocar em algumas ações pontuais, com exceção da Gibbs e da Penske, mas eu vejo a Junior e eu vejo a Childress já pensando numa forma mais da Xfinity, como já aconteceu com a Truck, de ser mais uma categoria de desenvolvimento do que uma categoria para fazer mídia, ganhar dinheiro e dar hora de voo para os pilotos da Cup. Bom, Pedro, espero que a NASCAR consiga olhar com outros olhos aí a Xfinity Series, né, e consiga dar um novo horizonte para essa categoria que parece estar um pouco meio perdida aí. Mas enfim, vamos aguardar aí as novidades, vamos aguardar o que tem de novo para acontecer aí. É uma categoria realmente que nos traz boas corridas sempre, mas desde que os Driver Cup não estejam na pista com aqueles carros apelões lá que em meia volta consegue abrir quase um segundo. Isso aí realmente não é legal de ver. É interessante ver. Não ligo de ter Cup Drive na pista ou não, tá? O interessante é ver todos os carros iguais e, né, nada de carro disparado um do outro. Mas enfim, vamos aguardar aí as modificações para 2017 e ver. Acho que 2018 já vai ter alguma coisa, 2017 talvez não. Vamos realmente ter que esperar aí para ver o que acontece. Esse ano pelo menos foi um ano bom, não foi um ano muito ruim a Xfinity Series, né? Tivemos boas corridas, tanto como quando tivemos Driver Cup na pista e também quando não tivemos, ainda mais, né? Mas eu gostei demais das corridas aí desse ano. A temporada 2016 está de parabéns na Xfinity Series. Bom, pessoal, eu estou terminando a participação do Hélio e do Pedro aqui. Por quê? Não que estou terminando, eu estou tendo que fazer uma nova edição, estou tendo que gravar novamente dessa parte para frente. Tivemos problemas de áudio aí durante a gravação, né? Então foi todo corrompido os arquivos com muito problema, não dá para jogar aqui para vocês aqui, vocês não vão entender nada. Tá muito baixo os arquivos, depois começa a falhar demais. Então, infelizmente, a parte que nós falamos, né, do Chase e da Sprint Cup foi toda perdida. E a parte também dos palpites também foi perdida. Então eu vou estar aqui regravando com vocês aqui. Eu gosto sempre de estar falando o que aconteceu para ser bem transparente com vocês também, né, com os nossos problemas aí. Nós fazemos tudo por amor, claro, sempre tentamos, não porque fazemos por amor que nós vamos fazer de qualquer jeito, nós tentamos sempre fazer o melhor para vocês também, tá, pessoal? Então eu continuo aqui, né, a gravação aqui, vou retomar a gravação aqui de novo. Infelizmente não há mais tempo hábil da participação tanto do Hélio como do Pedro, né, aguardar eles para participar. Hoje é uma sexta-feira e eu sigo aqui, né, a gravação aqui sozinho, realmente. Temos ainda para falar o truque da truque. Temos o Chase da Truque para falar, mas nós não iremos comentar, né? Até porque a categoria descansa mais no final de semana, ela volta só semana que vem em Talladega. E vamos falar então do Chase da Speed Cup, que aconteceu no seu primeiro round. Muito interessante aí o primeiro round da abertura do round 12 do Chase da Sprint Cup. Tipo assim, né? O Jimmy Johnson, muitos falaram aí que realmente foi o cara que mais foi falado aí, que o Jimmy Johnson voltou, que o cara vai ser campeão, que ele pode ser campeão. Pra mim não é tudo isso. Pra mim o Jimmy Johnson, ele conseguiu apenas ir pra Talladega tranquilo, não precisa vencer. Pode sim fazer uma anticorrida, né, que é andar lá no fundão do pelotão, andar aí no top 35, no top 30, só ali no pessoal ali trocando vácuo ali, sem se arriscar no meio do pack. Ele pode também fazer uma corrida bem diferente, pode sim se arriscar no pack aí, tentar essa vitória a todo custo e aparecer o máximo possível durante a transmissão lá na frente. Ou o Jimmy Johnson, né, vai fazer uma corrida no meio ali, tranquilo, sem precisar muito de buscar o resultado, apenas se arriscar no final aí para tentar a vitória, claro, que isso aí todo piloto nunca vai deixar de fazer, que é arriscar a vitória. Mas ele está livre de qualquer confusão que possa vir a tirar ele do Chase. Por exemplo, ele pode estar lá se arriscando numa vitória, ser tocado, batido e terminar a corrida muito mal, terminar a corrida, por exemplo, dentro do top 30, né, ou top 35, que seja, mas que ele vai estar desclassificado. Para mim, essa é a única vantagem do Jimmy Johnson. Por quê? Após, pessoal, temos agora, né, nesse final de semana tem Kansas, depois no final de semana tem Talladega, e depois no outro final de semana continua, né, o round de 8. E naquele round de 8, pessoal, que tudo é cortado, tudo começa de novo, todos os pontos são zerados, então não tem vantagem para ninguém. Ninguém pode ter tido 800 vitórias durante o campeonato regular, 800 vitórias até agora no Chase, que é tudo zerado, todo mundo é igual a todo mundo. E pode ser que nessa parte aí do Chase aí, né, ele tenha problemas, o Jimmy Johnson, e realmente acaba não avançando para Homestead. Ou pode vencer mais uma corrida, por exemplo, vencer Marshall, que é uma corrida que ele, não me falha a memória, ele tem 8 vitórias, e pode chegar assim, né, a Homestead, já se garantir para Homestead chegar, assim como fez, né, o Jeff Gordon ano passado, venceu o Marshall e se garantiu para o final de semana de Homestead, foi para a final, foi entre os Final Four lá, né. Então o Jimmy Johnson pode sim fazer isso, mas tem muita coisa para acontecer, tem muita corrida ainda para acontecer. Mas o que ele tem de vantagem é ele ir para Talladega sem precisar de resultado, porque o resultado principal ele já tem, que é a vaga para o próximo round de 8, certo? Falando de outros chases aqui, né? O Kevin Harvick, pessoal, puta, teve um puta azar de novo, mais uma corrida. Até agora no Chase são 5 corridas e 5 azares, perdão, 4, né? São 4 corridas e 3 azares, tirando o mérito que ele venceu em New Hampshire. Teve problema de pneu no Chicago, teve problema da barra que dá estabilidade do carro, né? Que a gente fala de rear axle no carro, teve problema naquela parte também. Aliás, o problema não foi nem na barra, foi onde faz a regulagem ali da barra de torção do carro. Então assim, teve problema agora de novo, que teve um problema elétrico, depois acabou sendo, que foi caracterizado como problema de motor no final. Enfim, só teve um problema só o Kevin Harvick, né? Vamos aguardar. Falamos bastante do Kevin Harvick aí na pergunta lá no comecinho do bloco lá, né? Mas vamos ter que esperar, porque o Kevin Harvick, nós conhecemos ele, a qualquer momento ele pode vencer, ele pode chegar em Kansas no final de semana agora e arrancar uma vitória. Ele pode chegar em Talladega também, arrancar uma vitória e se classificar de forma mais fácil, ou ele pode se recuperar e se classificar por pontos também, né? O Matt Truex Jr., que nós sempre estava acostumado aí, né? Pelo menos vimos o Matt Truex Jr. fortíssimo aí no round de 16, agora nessa corrida, no final de semana agora em Charlotte, ele não liderou nenhuma volta, tá? Pasmem, mas não liderou nenhuma volta. Assim como foi o Kyle Busch também, o Keselowski também não, né? Foi uma vitória realmente do Jimmy Johnson aí, muito boa. Um cara que também está andando muito bem é o Chase Elliott, que teve problemas também, o Chase acabou batendo, né? Então eu vejo assim que o Denny Hamlin também teve um bom momento na corrida, duelou ali com o Jimmy Johnson. O Denny Hamlin acabou tendo problemas de motores, abandonou a corrida no final, mas no finalzinho da corrida ele abandonou a corrida. Então assim, tem bastante coisa para acontecer, né? Você olhar agora o Chase como ficou aí após a etapa de Charlotte, nós já temos aqui alguns nomes que podem ser problemas, né, para avançar. Por exemplo, o Joe Logano precisa correr atrás de resultado. O Kevin Harvick precisa muito correr atrás de resultado. São 41 pontos. Se você colocar meio que na ponta do lápis aí, o Joe Logano e o Kevin Harvick, pessoal, eles estão uma corrida de desvantagem. Lembrando que falta duas corridas para acabar o Chase. É uma situação de risco, uma situação ruim para eles, bem complicada, né? O Austin Dillon e o Chase Elliott estão empatados em pontos, com 3.009 pontos, também situação complicada. O Danny Hamlin meio batendo na trave ali, né? Ele tá um pouquinho à frente ali do Chase Elliott, do Austin Dillon, mas também, devido ao problema dele de motor, ele tá com a corda no pescoço. No Matt Truex Jr. para cima já está mais aliviado um pouco. Talvez esses pilotos aí, esses sete, que estão os sete primeiros colocados aí, né, que é o Johnson, que já está classificado, Kenseth, Kyle Busch, Keselowski, Kurt Busch, Kyle Edson, Matt Truex Jr., talvez esses pilotos já estejam um pouquinho mais tranquilos aí em relação à fase eliminatória. Claro que temos duas corridas ainda, temos Talladega, que é uma corrida complicada, tudo pode se acontecer, tudo pode se resolver por lá, por bem ou por mal. Só relembrando mais uma vez, o ano passado o NN chegou na segunda posição em Talladega e no finalzinho acabou sendo eliminado, né, ficou de fora do Chase já na próxima etapa, na etapa do round de 8, o Danny Hamlin. Então assim, tudo pode acontecer com todo mundo, mas eu creio que alguns pilotos aí estão indo mais confortável, né, para as duas próximas corridas. Esses cinco caras que eu falei realmente tem que correr atrás do resultado. O Danny Hamlin talvez é o cara que respira um pouquinho melhor, né? Tipo, respira aí, vamos colocar uma escala de 0 a 100 e respira algo em torno de 70%, mas o resto do pessoal aí realmente está bem complicado. E principalmente Joe Logano e Kevin Harvick, praticamente uma corrida de desvantagem, são duas corridas com uma corrida de desvantagem para tirar ponto, é muito complicado. Precisar ralar demais mesmo. Então vamos ver o que acontece aí com esses dois aí, mas são dois pilotos que tem potencial para vencer, tá? Então não vai ser qualquer resultado ruim aí não. Tanto é que a diferença dele, né, do Kevin Harvick para o Danny Hamlin, que seria hoje a zona de corte, é apenas 8 pontos, não é nada tão complicado assim, né? A diferença maior realmente é pro Jimmy Johnson, pro Matt Kenseth, que estão lá na ponta lá, que é na posição que eles estariam mais confortáveis para a fase final do Chase, né, para chegar em Talladega mais tranquilo. Mas enfim, tem muita coisa para acontecer, isso aí pode mudar muito, está muito perto, pessoal. Como eu já falei, talvez do Matt Truex Jr. para cima da tabela esteja mais tranquilo, mas o Danny Hamlin para baixo, a coisa vai ficar feia. Provavelmente aí o capim vai comer a vaca. Certo, pessoal? Bom, o Chase da Speed Cup começando agora, né? Vamos esperar Kansas, que aí Kansas a gente vai ter uma noção maior de quem realmente vai ter que lutar por algo em Talladega, vai ter que se aventurar em Talladega. e quem vai correr com o regulamento debaixo do braço, se é que isso vai acontecer, que nós não andamos vendo, né, vendo muito isso em Talladega. O pessoal lá andando no fundo do pelotão, é apenas cozinhando galo, isso a gente não está vendo mais. Enfim, vamos falar um pouquinho aí do Antilist para vocês, né, o Antilist da X-Men Series, corrida que acontece nesse final de semana, no sábado à tarde, largada às 5 horas, se não me engano, se não me falha a memória, né, largada é às 5 horas, porque 4 horas é o horário dos Estados Unidos, então aqui é isso mesmo, 4 horas dos Estados Unidos, aqui é 5 horas da tarde, a largada da Kansas Lottery 300. Olhar no Antilist aqui rapidinho para vocês, pessoal. Novidade: o Cully Custer volta no carro número 5 da Junior Motorsports. O carro número 12 da Pace no final de semana não corre. Quem corre no 22 é o Joe Logano. No 18 vai o Kyle Busch. No 42 o Kyle Larson. No 88 vai estar o Regan Smith. E é só, pessoal. 98 também não corre. O Kyle Busch vem também para ajudar os seus dois companheiros aí, tanto o Soares como o Eric Jones, tenho certeza, mas eu acho que essa separação entre quem disputa o título e quem vai não disputa o título, acho que está muito claro aí, realmente o Kyle Busch vem para a vitória, o Kyle Larson também vai vir para a vitória, tanto é que para mim, o vencedor, eu vou apostar no Kyle Larson como vencedor nesse final de semana, a corrida da X-Men Series aí, a Kansas Lottery 300. Falar um pouquinho da corrida da Sprint Cup, eu acredito que vai ser uma corrida muito boa lá no Kansas, vai ser uma corrida bem movimentada, assim espero, é isso que todo mundo quer ver, é isso que eu espero que realmente aconteça. O Antilist aqui de Kansas está tranquilo, 40 carros apenas inscritos aí, né? O pessoal já sabe quem realmente está precisando correr, o carro 21 é um carro que não, falamos bastante do carro 21 também. É um carro que não tem charter, então ele precisa classificar por velocidade, mas como tem 40 carros só inscritos, todos irão participar da corrida. Só relembrando vocês que o Alex Bowman vai estar no 88, ele segue aí fazendo um trabalho, né, de formiguinha, que é estar no lugar do Daniel Ray Jr. Uma boa oportunidade para ele, porque tomara que ele agarre com todas as forças essa oportunidade, porque cavalo selado não passa duas vezes na porta de casa, não. E está sendo uma boa oportunidade, ele vem correspondendo muito bem, o Alex Bowman, às expectativas, aos resultados que ele vem conquistando na pista. Corrida da Sprint Cup acontece no domingo, pessoal. Domingo à tarde, lembrando que temos que adiantar o relógio final de semana, tá? Começa o horário de verão, então a largada é às 4h15, domingo à tarde para nós. Beleza, pessoal? Bom, o vencedor aqui para mim vai ser um cara que tá no Chase, eu vou apostar no Cal Edwards. Pra mim o Cal Edwards vence essa corrida aí, o Cal Edwards vai levar a melhor no final de semana em Kansas e vai garantir sua vitória, vai deixar Joe Logano e Kevin Harvick ainda mais preocupado lá em Talladega, que vai ser ainda mais emocionante, ainda melhor. Enfim, pessoal, chegamos ao fim da edição número 127, peço mais uma vez inúmeras quantas vezes for preciso desculpa pra vocês para a edição ter ficado um pouco, não, ficou muito atrasada, e nós mais uma vez tivemos problemas com o áudio aí. Certo, pessoal? Para falar com a gente, você já conhece o caminho, tem no Twitter, no Facebook, ou até mesmo na página do Big One Brasil, deixa lá seus comentários para nós lá. Certo, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, já um bom final de semana, e cuidem-se bem.